a mulher que eu tanto amo na vida. Nesse instante estás tão longe de mim, sua ausência em minha vida me apavora, me deixa no desespero sem fim. As recordações me fazem ao nosso passado de amor e paz. São lembranças que me fazem chorar, pois eu sei não voltará nunca mais. Como é triste olhar em volta e não ver do meu. Só me resta de tristeza morrer com a dor amarga desse adeus. As recordações me fazem ao nosso passado de amor e paz. São lembranças que me fazem chorar, pois eu sei não voltará nunca mais. Como é triste olhar em volta e